A lua cheia, o céu tá estrelado. Sinto falta dos camaradas que andava lado a lado. Até do meu primo que foi meu forte aliado. Várias fitas e miritas e vários desacasos. Equipe de pipa e balão na zona leste era mó curtição. Mas hoje tô defendendo hip hop e sangue bom. Diferente do que a gente fazia, que só curtia lá na Vila Maria e admirava. Hoje eu trago a poesia para a rapaziada. Sempre na correria, de noite ou de dia, informando a periferia, fazendo a minha parte no meu dia a dia, alertando a nação sobre o problema das favelas e das periferias. Mas infelizmente muitos, sua cova acabou, viajou, decolou, acendeu e apagou. E muitos manos ficam na saudade e na memória. Hoje eu sou o mensageiro da história, continuando então. Vou mandando aquela famosa rima pras mini e pros irmãos, no meio do salão, naquele calçadão ou naquele escadão. Porque somos da periferia, sangue bom. É preciso mais que força se quiser vencer na vida. A ponto V, essa é a nossa sigla. Faça justo proceder, seja merecedor. Minha estrela está brilhando, a sua já se apagou. É preciso mais que força se quiser vencer na vida. A ponto V, esta é a nossa sigla. Faça justo proceder, seja merecedor. Minha estrela está brilhando, a sua já se apagou. A miséria produz o crime produz a guerra. Nos quatro cantos do mundo, nos quatro cantos da terra. Aqui mais um guerreiro, sou da linha de frente, trazendo até você um rap mais consciente. Diferente, não igual, pra quem não nos conhece, somos análise verbal. Sempre na correria, Jesus é quem eu sigo. Com um ferro eles me ferem, com o mesmo será ferido. Inimigo, perigo, pé de beca atrasalado. Pra vocês me preparei, estou sempre preparado. Não vim falar de guerra, tenho outras intenções. 500 anos de história e continua a escravidão de um povo sofrido. Nessa terra já penou, hoje chora e lamenta, buscando ao Senhor. Desacreditou, aí é só lamento. A última rajada é o fim do sofrimento. Sobre a justiça divina, o pacto foi selado. Negresco MC, aqui mais um soldado. Pra quem não acordou, não despertou do sono profundo. Apocalipse final, falou do fim do mundo. Guerra após guerra, nação contra nação. A fome e a miséria impede a nossa evolução. Eu olho para o céu, cadê o brilho das estrelas? Sei que a vida é preciosa, mas que qualquer riqueza. Feche seu baú, abra seu coração. Aceite a Jesus como a única salvação. Tenha fé, se quiser vencer na vida. A ponto V, essa é a nossa sigla. É preciso mais que força se quiser vencer na vida. A ponto V, essa é a nossa sigla. Faça justo proceder, seja merecedor. Minha estrela está brilhando, a sua já se apagou. É preciso mais que força se quiser vencer na vida. A ponto V, esta é a nossa sigla. Faça justo proceder, seja merecedor. Minha estrela está brilhando, a sua já se apagou. É isso aí, pode acreditar. Agora pra vocês, Vanessinha Hip Hop, eu vou apresentar. Parei, pensei, pronto pra raciocinar. Análise verbal, estou aqui para rimar. Com paz e união, dedico minha presença com maior satisfação. Aqui dentro, mó perrango, azedo, sem tempero. Vários mano no veneno, andando pra cá e pra lá. Nesta faculdade, ninguém vai passar. Sempre repetir e aqui voltar. Peço a Deus que te olhe sempre. Mas aqui no mundão é diferente. Saio de manhã pra ganhar um só salário. A minhas mãos está cheio de calo. Doméstica, faxina, mó correria. Pra comprar o pão de cada dia. Tenho liberdade, tenho compaixão de um dia melhor, sangue bom. Fique na paz, aleluia, amém. Que Deus esteja com vocês e comigo também. Agradecimento, minha coroa, Dona Rita, por ter força pra vencer. Um abraço pra todos os meus irmãos, Gislane, Cacau, rap vou apresentar. Jéssica, Jana, Cris, que você seja sempre feliz. Valquíria, que Deus tenha, Valdineia, Valdeci. Juízo, meu irmão, ande sempre com a cabeça erguida. Não olhe pra trás, siga sempre em frente. Mostre que você é um homem inteligente. Aí, mano, Dudu, tenho uma admiração. Conheceu o crime, a malandragem, mas não quis viajar nessa viagem. Tudo certo, camaradas, meus abraços vou deixar. Mas antes, um beijo pra minha bibi, eu vou mandar.